olha isso aqui. Está amarrado, em nome de Jesus. Essa senhora, ela falou assim: pastor, meu filho, ele não pode ver nenhum objeto que ele furta, mas isso não é ele, é um demônio que estava agindo na vida dele, na vida desta criança, fazendo ele roubar as coisas, fazendo desta criança, o diabo quer fazer desta criança um futuro ladrão. Mas o diabo acaba de quebrar a cara dele hoje para a glória de Deus. Porque esta criança aqui vai dar muita alegria para Jesus. A vida dele. Quem é que fez esse trabalho? A vizinha fez. Que dia que ela fez o trabalho? Qual dia que ela fez o trabalho? Qual o dia de Cosme e Damião? Olha aí. Dia 27 de setembro é o dia de Cosme e Damião. E foi feito um trabalho para destruir esta criança. Um espírito de roubo entrou nesta criança e ela não pode ver nada que ela quer roubar. É isso? Você que faz ele roubar as coisas? O que mais você faz na vida dele? Fica a noite toda acordada brincando comigo. Fica a noite preocupada. Há quanto tempo que você está agindo na vida dela e na vida dele? Grávida de 7 meses. Desde quando ela estava grávida de 7 meses. Aí? Foi. E o que, que você está vendo aqui nesse altar? O homem de branco cheio de fogo no... Agora, diabo, eu te ordeno agora, arranca todo o mal que você colocou dentro desse filho agora. Vai lá, arranca toda a sua porcariada agora que você colocou nele. Vai lá agora, rápido, em nome de Jesus. Vai lá, começa a arrancar agora todo o trabalho que você colocou nele. Vamos, senta a tua mão aí. Vai dizendo queima. Em nome de Jesus, arranca agora. Arranca agora. Exumirim, Cosme e Damião, arranca agora. Arranca essa macumba. Arranca todo o mal. E eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, todo o trabalho do Exu Pedrinho, do Cosme e Damião, do Exu Mirim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberta. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Esfrega uma mão a outra, fazendo um favor. Unge a sua cabeça, isso, filho. A paz. Você vai ser um homem que vai dar muita alegria para Jesus, sabia disso? Sabia? Sabia. Meu Deus, se um dia esta criança foi consagrada a Cosme e Damião, a Exu Pedrinho, se esta criança algum dia foi consagrada a Exu Malandrinho, meu Deus, não importa qual seja, agora está desconsagrado. E eu consagro esta criança ao Senhor Jesus Cristo. Seja livre, liberto agora. E agora, meu Pai, e agora, meu Pai, a luz que está na minha vida, eu transmito para o corpo, para a vida desta criança, de tal forma que quando o diabo enxergar esta criança, vai ver uma luz muito forte nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.